dizer, fica quieto. Se não sabe o que fazer, deixa quieto. O inimigo não te quer ver no certo. Fica esperto. Se não sabe o que dizer, fica quieto. Se não sabe o que fazer, deixa quieto. O inimigo não te quer ver no certo. Fica esperto. Preciso dizer uma coisa, não posso mais me segurar, me calar. Não dá pra aguentar, os malucos dizem que são dos nossos, nunca vão nos representar. Faturar, lucrar, ganhar ponto pro seu ibope, enfim. Não quero pros meus manos, não. Falsidade não quero pra mim, me diz, enfim. Moleque que paga de pose de rapper, o que está fazendo? Quando seu pai vai pro trampo cedo, sai pelo sereno, talvez ele nem esteja vendo. Porque nessa hora dorme. E vem falar de humildade na pura vaidade, se exibir no hip hop. Aí qual é? Sem pose nem fama, os mano daqui tão de pé. Sem CD gravado, mas sei que o trabalho foi pra frente e não deu ré. Até faço a pergunta: o que você oferece pros malucos que te escuta? Qual o sentido da sua vida que te faz acordar cedo e ir à luta? Sem utopia, se atrasar, desandar os moleque da periferia. Fazer se perder um filho que para a mãe era única alegria. O deck na erva, na serva, na rua, no beco da selva. Por favor, me responde: o que você oferece para os malucos que te ouvem? Qual é o conteúdo da sua letra? Que eu sei que rima tem de monte. Mas não me comove, sem conteúdo é como o açúcar que se dissolve. Tempo pra sua vida e família não desenvolvem. Não digo pro grana ou fama, pois isso não é sinônimo de êxito. Falo de respeito, um pico de cultura. Se aprende, não cai do céu, não vem do berço. O amor, o sucesso na vida, que hoje eu entendo que existe um preço. Já foi pago pelo revolucionário, sangue escorrido. Pra que hoje falássemos de vida, não de morte, trevas e abismo. Se não sabe o que dizer, fica quieto. Se não sabe o que fazer, deixa quieto. O inimigo não te quer ver no certo. Fica esperto. Se não sabe o que dizer, fica quieto. Se não sabe o que fazer, deixa quieto. O inimigo não te quer ver no certo. Fica esperto. É, fica esperto. Tem uma parte racista que não quer me ver por perto. Discrimina minha cor. Invertem valores e não mostram afeto. Regridem no tempo. Nem tudo é um mar de rosa, sei que existe o mal. Mas querem voltar no tempo do velho sistema do Brasil colonial. Sem respeito a mulher, é um negro da sociedade patriarcal. Moleque com 12 de idade fumando cigarro e achando normal. E eles representam o quê? Como Big Filho, eu também quero saber. Além dos seus próprios panos, palavrões, tem mais o quê? Degridem a mulher, querem dizer que é o par, mas eu desconsidero. Minha rima pode não ser atraente, mas eu te garanto, meu som é sincero. Não é só falar com MC, tem o dever de uma saída apontar. Descreve um caminho, depende de quem ouve, se vai querendo ou não trilhar. Volte a estudar, trampar, se estruturar na vida, enfim. Se preciso, quebra aquele CD de rap que não trouxe nada de útil pra ti. Defende aquela mina lá, assuma seu filho que só sumiu no ato do quarto quando engravidou. Tenha mais fé, seja positivo, a Jesus Cristo. Louvor. Seja mais crítico, não aceite o que é fictício. O sistema nunca quis te ver sorrindo e se jogar no profundo abismo. Por isso falo mal de igreja. Se todo pastor é ladrão e acha um dízimo cúmulo. É claro que tem, porém eu sei. O diabo degrina, ele só quer seu consumo. Pra eles você é um número. Pra Jesus não, você é um filho. Ele quer te usar pra revolucionar, não pra ser mais um MC corrompido. Que tem algo a dizer, que não tem nada a temer. Se já sabe o que dizer, diz o certo. Se já sabe o que fazer, faz o certo. Fica tranquilo porque Deus tá por perto. Sempre esperto. Se já sabe o que dizer, diz o certo. Se já sabe o que fazer, faz o certo. Fica tranquilo porque Deus tá por perto. Sempre esperto. Eu acredito, porém, com Deus eu vou mais além. Fica tranquilo, é Deus quem guia pro caminho do bem. Tempo.